André Cedeus, o moral de Bicoara. A Galega Produções, Chavasca Gravações. Leonardo Tatu, alô minha cidade baixa, tamo junto, tá ligado? Essa movada é muito louca, tá tirando a roupa. Fumo baseado, ela quer me dar com força. E aí mulher, eu sei que você gosta. Então fica de quatro, eu vou te fazer uma proposta. É um tal de Brasil bota, tal de Brasil bota. Tal de Brasil bota, bota, bota do caralho. É um tal de Brasil bota, tal de Brasil bota. Tal de Brasil bota, bota, bota do caralho. É um tal de Brasil bota, tal de Brasil bota. Tal de Brasil bota, bota, bota do caralho. É um tal de Brasil bota, tal de Brasil bota. Eu quero que você faça uma proposta, mulher, vai. Então fica de quatro, eu vou te fazer uma proposta. É um tal de Brasil bota, tal de Brasil bota. Tal de Brasil bota, bota, bota do caralho. É um tal de Brasil bota, tal de Brasil bota. Tal de Brasil bota, botada do caralho. É um tal de Brasil bota, tal de Brasil bota. É a hit dos fluxos, tá ligado? É um tal de Brasil bota, tal de Brasil bota. Fica de quatro, mulher, fica de quatro, vai. Essa movada é muito louca, tu tá tirando a roupa. Fumo baseado só pra me dar com força. E aí mulher, eu sei que você gosta. Então fica de quatro, eu vou te fazer uma proposta. É um tal de Brasil bota, tal de Brasil bota. Tal de Brasil bota, bota, bota do caralho. É um tal, empina a bunda mulher, empina a bunda. Tal de Brasil bota, bota, bota do caralho. É um tal de, ai mulher, vai. Tal de Brasil bota, bota, bota do caralho. Chavasca Gravações, tamo junto. Vá, vá, vá. De quatro, eu vou te fazer uma proposta. É o tal de Brasil bota, tal de Brasil bota, tal de Brasil bota. Custa Serrote, P. Gabriel CDs, e puta, vai. É o tal de Brasil bota, tal de Brasil bota, tal de Brasil bota, bota, bota do caralho. É o tal de Brasil. Linha A Galega Produções, Chavasca Gravações. Esse é o som da sua revoada, hit dos fluxos.